Eu vou chutar no balde. E o DJ GM tá comigo. Sempre tá comigo. Chutando pode no feriadão. Vou de nave zero descendo da ladeira. Bate aqui no pulso, me deixou boizão. E aquela cravechada, fecho de gaveta. Papai do céu, na vida pôs a mão. Fez a dificuldade parecer besteira. Os 4h30 que era do busão. Hoje ponho 200 na minha panameira. E os bico pergunta como o neguinho se levantou. Fui pro cogné, tô na luta sim. Nada cai no céu, só chuva neguinho. Tanto que lutei, Deus olhou pra mim. Abriu horizontes pra mim ser assim. Fui pro cogné, tô na luta sim. Nada cai no céu, só chuva neguinho. Tanto que lutei, Deus olhou pra mim. Abriu horizontes pra mim. Zera descendo da ladeira. Bate aqui no pulso, me deixou boizão. E aquela cravechada, fecho de gaveta. Papai do céu, na vida pôs a mão. Fez a dificuldade parecer besteira. Os 4h30 que era do busão. Hoje ponho 200 na minha panameira. E os bico pergunta como o neguinho se levantou. Fui pro cogné, tô na luta sim. Nada cai no céu, só chuva neguinho.